coisa, agora o Guarulhos, o nome é 11-1-0, Taubaté, 13-60. Aí, atenção, 1, Lê da Morte, 1. Reforma pista, 0, primeiro com a direita. Responde 5-1-1-1, por força do 1-0, pessoal. Evet, başlak kullanalım yavrum. lá, puxando 0, 200, 0, 2, 0 graus, 0, 4, 9. Rádio Sierra Alfa Eco Zulu, flight level 380, Echo Zulu 17, runway 10, right turn, airport 1 departure, left transition, squawk 5122, departure control 120, that's noise. Índia, todos esperam da pista na zero, já pronto, que nem na zero, não, zero. Controle, por favor, bom dia, tá 3601. 3-0, contato na Zé, sugestão do ONU, tudo para o 3-0. Sugestão do ONU, 3-0, tá? 3-0. Decola pista 1-0, curva à direita, sugestão do ONU, transição do óculos, via 2144, seguro, apenas em 857, em monstro. Aciona 5132 e controle 120, decimal 8. One of those is Sanji, bom dia. Autorizando Congo em Cisa 360. Decola da pista 10, cordar à direita. Subida São Bruno, transição Mótiva. Via Pedro 10, cordar à Pedro 16. Pode conforme a rota do plano. Aciona 5134, controle Salvador em 10, 18. sabia ainda, o cabo de estrepas prontas, penetrona, 0-0. Eu não estou autorizado, senhor, para o seu ataque.